A sede desses dias fervorosos, desta corrida insana pelas coisas fúteis em favor do conforto. A sede quase zumbi do homem moderno, do terno, nesses dias fervorosos. A sede da máquina, a troca de óleo, a falta de prática. A sede desses cérebros majestosos, afogados nos túneis urbanos. A sede deste rio de poesia, quando a margem se dispense. Nesses dias fervorosos de ferrovias petrificadas, a lenta passagem dos trens pela sede se desvencilha. Perde o trilho, sai do rumo. Parado, a nudez dessa coluna incerta se despedaça. Nessa sede de sensibilidade estagnada.